0, 6, para o site com 167 a bordo, alternando o Galeão com 3 horas e 50. Autorizado táxi Índia, ponte preta no 0, frequência 198.95, negão no 02, por 9067. Prossegue a via parte Índia no ponto dela, chama uma torre, 295 com 9067. Wind, decola pistando 0, vento 080 graus, 049. Fala. Bom dia, voo 9067, está pronto para o 010. 0067, bom dia. Ali mantemos que no 0. Ali mantemos no 0, bom. No 0167. Quando decolou os 18, controle 1 no 9.8. Bom, 9.8, bom, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Xanana 2, boa no PC da Elna, se escuta. Controle Salvador, Xanana 2, boa, muito bom dia. Minha 2 segundo, controle. Boa, nova, bom dia, minha 2 segundo, da Vila Leal. Precisamos, troca sequência para 1, 9, 9, 3, 5. Pátio 3, na posição 5 Lima, solicita a pressão de reboque para Pátio 3 mesmo, 4 Lima. O 9067-090 Browser, 5907 Colapso 00. TV de Colapso está 10 com 90 metros. Controle 1 no 9 do som 35 do Ghost 3B. 35, bom dia. 35, bom dia. Bom dia, Fernando. Tchau, tchau. Ok, bom dia. No zero até Taubaté, decola a pista no zero, curva direita, saída da El, transição ótima, controle 1 no 9.8, pedindo controle 1 no 9.35, aciona 5.1 no 0. Autorizado, Guarulhos, no 3.0, é o dia da pressão 1.0, aqui em Taubaté. Cola da pista 1.0, curva direita, saída da El, transição ótima. Foi autorizado, repassará a baixa travada. Tudo correto, reporta para o posto. Reporta para o posto, boa. Nós 972. Alfa Quilo 3. Alfa Quilo 3, 972, obrigado. 5-0. Livra direita, axial, Alfa Juliette, portão 04. Direita, Alfa Juliette, portão 04, tá 3597. Salvador, aqui o Golf. É o Gol. Papa Romeo, Golf, Golf, Mike. Mano, Golf, Golf, Mike. Salve Salvador, aqui é o Gol. É o Papa Romeo, Golf, Golf, Mike. Papa Romeo, Golf, Golf, Mike. Estamos solicitando reboque do Pátio 3, 2 Lima, para o Pátio 1, no posição 6. Volta para ingresso no Pátio 1, Golf, Golf, Mike. Positivo, está autorizado, ok? Autorizado, reporte para 743, reporte para ingressar no Pátio 1 no Golf Golf Mike. Positivo, obrigado. Posicionamento, posição número 7. Autorizado, destaque sinal, reportar o 931. Salvador, bom dia. 3896 passando em DSA. Visual 1-0. 3896, autorizado. 1-0, 0-9-0 graus, 0-5 nós, chega dentro. Marcha travado, nível pouso 1-0. 3896. 28 no meio, solo 03, Lio 38, taxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, escuta 38 no meio. voa à direita no perfil saída da El, Leda e Rumi. A gente acerta o 9857, até Moço. 5112, tração de controle 119-35. Correto, 9961, resposta pronta no portão 11. Salvador, aqui é o Papa Romeu, Golf, Golf Mike, término do reporte, obrigado, bom dia. Bom dia. Autoridade, reporta o DAC. Autoridade, reporta o DAC, eu vou na nave já. dia 19, né, onda da Gol Pronto. Uno, autorizado em área com a pistola 0 vento, 030 graus, 02 nós confirmando a linha, mantém. A linha é mantém na onda 0, voo 19, né, onda. Ajuste 190, onda 5. 10, na 2, no momento, autorizada a alinhada com lá, vento horas 20 graus, 02 nós, voo 191. Bem, então ajuste no 0, no 2, a linha decola da 10, voo 19, né, onda. Salvador, bom dia, Gol 940 LS, Gol 940, bom dia, Gol 940, aguarda, salve.